1208 controle, a Cione 5132. Autorizado 360 Galeão, aperto número 0 SMAP, direto de Júpiter, direto para Barbacena. Paula 10, pela direita, saída da Léo, da El Leda Motiva. Controle 1208, transponder 5132, voo 796. 796, chame para o estacionamento. Repola. Chame o controle em 1208. 201, Chané, 61, 42. Correção 120.8. 208, graças. Tan 3283, ali mantém cabeceira no zero. Nível ali mantém na pista no zero, Tan 3283. 25002 na escuta? 50, saída Puca. 350, Puca, Chiné 142. Próxima à esquerda do pátio 3 para a posição 08, ok? Juliette, para 08, 5002. Zero Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray está autorizado ao final do ILS, desça para 2 mil pés e informe no localizador. X-Ray. E curva a próxima à esquerda para ingresso no pátio 3. Atentamente, 5002. Primeira nave que se chama de sol. Sol, passando a bola. Kilo Quebec será autorizado e com a pistola 7, vento 180 graus, 909. Legal, já fez o plano? Terra, copiou? Chegou a distância, vamos verificar se consta aqui no sistema o plano. É para passear. Zero, vento 180 graus, 909. Iniciando, tá 3283. Ah, eu confundi isso, desculpa. Autorizado gera base, o Lima Quilo Bravo. Reporte final 1-7. Quilo Quebec Serra, decolar 255, chama o controle em 120.8. 1208. Final no espaço da sua, travou ali, Maquilo Bravo. Maquilo Bravo, avistado, livre pouso, pistão na 7, vento 160 graus, 09 nós. De 283, decolada 55, chama o controle em 120.8. 120.8, Eco. Poderia confirmar a distância e a radial de Salvador? Agora a distância e o Facop é a Copa Serra. Controle aqui no Quebec Serra. No Quebec Serra, prossiga. 1-2-3. Vou autorizar para segue 2500 direto para o 500-099. Tem livre pouso na 10 ou 097. Lima Quilo Bravo, sala 5000, confirma o pátio. Gente, libera direita, estaciona a frequência livre, o Lima Quilo Bravo. Tá, senhor. Tá, 3154 entendeu, via chegada, 1014, descendo para 2000, autorizado, X-Ray. Afirmativo, tá 3154. Controle, Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, dentro da decolagem, mantenha no meu pé de corredor axé, informe no fora da barra. Autorizaria para seguir direto 2500? Autorizado 2500, direto Cairo, Kilo Quebec Serra. Ok, grato. Ataque controle de Salvador, OTAN 3283, cruzando 5 mil pés na sua escuta. 050 na sua escuta. 3283, contato radar, suba para o nível 340, saída Arbor. Arbor, no acendendo nível 340, OTAN 3283. OTAN 3283, informa que temos um tráfego à sua frente, sem indicação de altimetria, está mantendo 2500 pés, é um Bravo 92 Pantan. OTAN 3283. Aquilo que é Bex, cheque o modo Charlie, não recebo. Confirme quando receber, senhor. Está acionado. Ser estabilizado no ILS. Lima, Kilo, X-Ray, completa final, torre 1895, Termobos. X-Ray. Oxenê 6142, chamada Recife, 125-45 e alterna 133-65. 25-45-3365, Oxenê 6142. É só um pouso na 17, ok? Gente, no marcador externo, chama para o cancelamento Lima, Kilo, X-Ray. X-Ray. Passando externo, o Lima Kilo X-Ray. Gente, embora cancelamento, o Lima Kilo X-Ray. É isso aí, você usará a base pela direita da 17. Solicitando o cancelamento, Lima Kilo X-Ray. Afirmativo, para o cancelamento. Cancelado 59, autorizado base pela direita 17, reporte final, Lima Kilo X-Ray. X-Ray. 1097, Solo 59, chame o Solo 1299. 1219, Golo 097. Solo Salvador, boa tarde, Golo 097. 097, prossegue Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, Golo 097. Pegou o passear na escuta? Então, eu tenho contato com a sala S e o centro. A meio já retransmitiu. Agora, instante até que a gente chegue ao centro para pegar o seu transponder, ok? Agora, instante para a cópia. O Elton passear. O transponder chegou aqui agora. Só vou confirmar com o centro agora se eu já possui o plano, ok? Fala, gol 2009 para o pushback, acionamento no 1-1. 1-1, tá livre, reporte pro táxi. Reporte pro táxi, 2009. Foi se alterna 1-2-0. 4, se pudermos solicitar um apoio, agradeceríamos. Para 4 passageiros. Gente, coordenaremos com a Infraero, avistado, livre pouso, pista 1-7, vento 1-0 graus, 09, nós, Lima, Kilo, X-Ray. X-Ray. Salvador, Golo 1884, a gente tem informação do Papá, solicitar autorização de tráfego para Aracaju. 1884, Aracaju, número 2, cópia agora distante. Aguardo para a cópia, Golo 1884. É, vou passear, poderia confirmar o passe que se encontra? Recebendo 2500 pés. Ok, grato já. 3154, completa aproximação, torre 1895, tempo pouso. 1895, bom final de semana. Salvador, tá 3154, estabilizado no curso localizador, a 3 milhas para o Índia Sierra. Tá 3154, boa tarde, continua aproximação, reporte marcador externo, três pousos, laxando travado. Boa tarde. Pega o Papa Serra, livre sinal, chama o táxi. Lima, Kilo, X-Ray, Solo 02, autorizado o backtrack, reporte na ótica, informo que já foi solicitado o apoio em Israel. Santa Machado Travado 3154. São 3154, livre pouso, pista no 0, vento 170, grau 09, noite. Autorizado pouso no 0, 3154. Autorizado chegada a mar e direita para o nível 050. Salvador, voo no 796, 2, 7, 2. 02, aguarde no 796. Guarda. Eco Papa Serra, autorizado táxi. Atente ao Sênica, estacionando no Pátio 4. Chame na ótica, tem um ajuste no 014. Táxi Gol 2009. Temos a bordo 7979, 1218, alterna Salvador. Segue táxi via Indian Alpha, do ponte Pereira 10, chame Torre 1895, QNH 1014, boa viagem. Autorizado, Índia Alfa com a espera 1895-2014, muito obrigado, bom trabalho, 2009. Boa noite, 4.4. 92, identifique, autorizado chegada a mar e desça para o nível 060. Da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Bajamo, Aracaju. 1208, controle, 5136, transponde. Entra autorizado 230 Aracaju, o 677, debaixo da 10, sobre a esquerda, Pucajama, Aracaju. 208-14-5136 no transporte, igual o 1884. Chame pronto para o estacionamento no 884. Sim, a gente vai reportar pronto, 884. Plano 796, correio equipe de solo, que após a aeronave da companhia livrar a retaguarda, está livre para o pushback e reporte para o táxi. Sim, eu passo a táxi, está aqui. Gente, manter posição, vamos enfim, coordenar com a Infraero. Mantendo posição, aqui na Terra. A 304, sala 05, libera direito e chama o céu de 219. Dota 3154, livrou na Alfa, na sua escuta. 3154, prossegue Alfa, resposta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Gente, a compartilha, reporte a linha do pronto, cabeceiro 17. Foi Gol 2009, boa tarde, aproximado com a Cisterna da 1-0, pronto. Gol 2009, boa tarde, autorizado a linha de cola, piscina 0, vento 150, grau 07, nós. Autorizado alinhamento e decolagem, pista 9-0, Gol 2009. Autorizado para o ponto de... Quase ingresso na Juliette, portão 5. Juliette, 2009, decolada 08, time controle 1018. 208, voo 9009, 2009. 4, no meia dúzia da livre pushback, é forte classe. Livre pushback para a net, 1884. Salvador, voo 2009, boa tarde, passando 2 mil pés. Contrário, voo 2009, contato radar, suba para nível 240, após 2 mil pés, autorizado coral. Faz 2 mil, direto coral, voo 2009. Subvisão de 2 minutos para decolagem, devido à performance da aeronave que decolou da pista no zero. Localizador. 2 mil pés, 1014, reportarei estabilizado localizador por 4. 3192 está reautorizado para 3000, ajuste na 094. Chamou 3192? Afirmo, está reautorizado descida para 3000 pés com ajuste na 094. Eco Papa Serra, autorizado de decolagem, pista 17, vento 160 graus, 07 nós. Paulo Salvador, dono 796 para o táxi de 189 a bordo, autonomia 13, alterna Guarulhos. Prossegue táxi via Índia Alfa, ponte esperada no zero, torre 1895, QNH 1014, boa viagem. Índia Alfa, ponte esperada 295, ajustado no 014, um bom trabalho, 715. Para o táxi, o voo 1884 com 147 a bordo, resistente 2 horas e 15 autonomia. Minha alternativa? A alternativa Recife, 2 horas e 30 autonomia. Você segue táxi via Índia Alfa no ponto de esperador no zero, torre 1895, QNH 1014, boa viagem. Índia Alfa, ponto de esperador no zero, 2895, 4 horas, 824, obrigado. Volta mais. Paulo Salvador, azul 4131, ponte 1, pushback, fenômeno. 4131, aguarde para o pushback. Guardando no patrão 31. Controle Eco Papa Serra. Eco Papa Serra, acione código 5150, suba para o nível 200, saída árbol, vigilância. 5150, Eco Papa Serra, chamada árbol. Salvador, bono 620. O número 620, boa tarde, acionei a identificação, chegada Mari, desça para o nível 050. 050, número 620. Salve, Salvador, boa tarde, número 796, ponto de operação. Salve. 1796, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar 0, vento 170 graus, à noite, nós. Ali decolando 0, 796. descendo na 10, vou no 7, não. Sente. Salvador, 884, boa tarde, boa tarde. Boa noite, 84, boa tarde, observa a rolagem do banho na companhia, após a Lima, até cabeceiro no zero. Lima, tem cabeceiro no zero, após a rolagem da companhia, boa noite, 84. Frequência 1235, 251 e alterna 1-3325. 251-3325, 2009. 3192, autorizado a final do ILS, desça para 2000 pés, informe no localizador. Descendo para a torneira, mostrará localizador 1796, decolar 215, chame controle em 1-0-18. 208, 7-9, obrigado. Este Mike Alpha Mike, confirme seu estimado de ingresso na terminal de Aracaju e pouso na terminal. Visador 4462. Azul 4462, completa final, torre 1895, tem bom pouso. 1895, obrigado. 462. Azul 4462, boa tarde, continua a aproximação, agora de pista livre, a gente na 0 no 4. Aguardando, 4462. Boa noite, 84, autorizado a decolar, pista na 0, vento 150, grau 08, nós. Decolagem, pista na 0, boa noite, 84. Azul 4131 com 123, 4 horas e 20, Ribeirão Preto. Check, taxi via engine alfa, ponto esperador no 0, chame torre, 1895, QNH no 0, no 4, boa viagem. 0 no 4, ponto esperador 10895, obrigado, bom fim de semana. Edson Pérez da GL para Aracaju, não há tráfego conhecido para informar o Mike Alpha Mike, dá presente troca para a frequência de coordenação 1-2-3-45 e para ingresso na terminal 1-2-0-3. Quatro, 462, cheque trem, livre pouso, pista 0, vento 150, grau 089. Achei, travou, livre pouso, 442. Decolar 217, no controle 1-0-8. Controle 2-0-8, obrigado, 884. Oi, Salvador, uma boa, 431, ponto 0-1-0. Azul 4131, no visual com o Embraer da companhia na cortiça? Sim. Após a passagem do Embraer, a Lima tem capoeira no 0, Azul 4131. Azul, a companhia Lima tem na 10-4-3. Salvador, Gono 884, passa 1610, perfil da saída UCA. Boa tarde, Gol 1884, contato radar, sua para o nível 230. Livre ascensão 230, Gono 884. Deixo na 63 no 4, identifique. autorizado a chegar da Mari, desça para o nível 050. Mari, desça ao 050-63, não passa. 3192, completa final, torre 1895, turbo pouso. Gol 1620, autorizado o procedimento, desça para 2000 pés, o ajuste 90 no 4, informe no localizador. 2000, 614, 1620. Papapá, Mike Alpha, Mike Controle. 92, boa tarde, continua a aproximação, agora de pista livre, ajuste 0-4. Azul 4462, sala de 09, agilize manobra, libera direito, chama missão, olha 1-2-1-9. 2-1-9, liberou. Olha 3, trip 5241. Tiro 241, chame contra o estacionamento. Fala, Salvador, boa tarde, Azul 4462. 4462, prossegue Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, 4462. Fala, Salvador, 5627. 5627, Aracaju, prossiga. Coordenar nível 130, se possível, sair da conta. Quer chegar no instante? Siga. Segura, Salvador, boa tarde, Xané. 6321, vem informação, Quebec, 380, Brasília. Gente, o Guardião 09, aguarde para a decolagem. 3192, cheque trem, livre pouso, cuspo 0, vento 160, 079. Livre pouso para o TAP 3192, com trem machacado. Do 627, Aracaju, pronto? Pronto. Salvador, Aracaju, 130 autorizado, decola da 10, primeira curva à esquerda, via golfe 677, saída Conde. 1208, controle, acione 0274. 131. Azul 4131, boa tarde, contato radar, suba para o nível 340, autorizado Leda. Direto Leda, 340. Gol 1796, chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 13325. 251-3325, 1746, obrigado. Já decolagem com proa norte, vento 160 graus, 08 nós. No tráfego, quem ele chamou foi o 6321 para Salvador, para Brasília, ok? Oxané 6321. 6321, sente, aguarde instante para a cópia, prepare Arbore Elefo, o 6321. Dando a cópia, 21 Arbore Elefo. Guardião 02, decolar 222, pro anote, chame o controle 1208. Sala 20, decimal 8, grato. Sala 3192, sala 22, libera a direita, chame o sala 121, decimal 9. Direita, 219, obrigado. Solicita o 210? 7, corrigindo então, 210. Gol no 884. Suba para o 210, aguarde a autorização de Recife, gol no 884. Vai, subir ao 210, aguardando a liberação pelo 75, gol no 884. Sua repórter antes da Juliette, 3192. E a 021 tá pronto? É 321, prossiga. Salvador Brasília, 320, o nível autorizado, via UPS 17. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída Arbor, pós Elefa. 1208, controle, acione no transponder 5165. É 321, autorizado para Brasília, é 320, é UPS 17. Decola da 1-0, subida a Arbor, transição Elefa, transponder 5165, controle Salvador 1208. Eu pedi a gentileza, a senhora poderia tentar o nível mais alto, 380-360. Iremos coordenar com o centro, já chamo para confirmar, ok? 621. É agradeço, na escuta, 6321. Chama agora 135-25-3365, gol 984. Ingresso da Juliette para o 02-3192. 4, informe no localizador. Duna 2000, reportará o localizador 6314. Na 3-2-1, na escuta? Siga. 360, nível autorizado, que aguarda. 360 para Brasília, por Oxanem 6321, obrigado. Chame para o prova, pushback, acionamento. Tá. Sino vento pro ano 620. Sino 50 graus, 099. X-ray para Vera Cruz, poderia confirmar o país que se encontra? Sou Vera Cruz, 1010, decola no 7, curva direita, corredor axé, 1208 controle, acione 0146, nos responde. Entendeu? Era uma bola de funcionamento de táxi, torre 1895. Sala 0, sala 17, libere direita, chame só 1219. 1219, boa, 90. Lima, Kilo X-Way, livre acionar, chame táxi. E alterna 1-3-3-2-5. 2-5-1-3-3-2-5, bora. Antes da Juliette. Alta, para trânsito da Juliette, pô, no meio da exata. Kilo X-Way, autorizado táxi com cautela, atente a obras no Pátio 4, ajuste no 014, reporte na ótica. Lima, Kilo X-Ray, autorizado ingresso, reporte alinhado, pronto, cabeceira no 7. Ingresso na Juliette, portão 11, através do 8, segue o volume da infra-aero. Juliette, ingresso para o 11, através do 8, segue o volume da infra-aero. Lima, Kilo X-Ray, autorizado de colagem, pistão 17, vento 150 graus, 08, nós. Salvador, é o 35241, para o estacionamento. 543 está livre, pode táxi. Doutorando. Localizador, acionamento 3194. É 3194, completa final, torre 1895, tempo pouso. 1895, 63, no pé. Trole Salvador, o Papa Tango, Lima Kilo X-Ray. Boa tarde, Lima Kilo X-Ray, suba para 1 no meu pé, corredor Axé, informe no fora da barra. X-Ray. Portal externo, 1014, 63, no pé. Alô, Salvador, é 3524, não para o táxi com 65 a bordo, 4 horas e 40 de altura, meu nome é Salvador. Eu segue táxi via NJ Alpha, bando esperado no 0, chame a torre, 1895, que é legal no 0, no 4, boa viagem. NJ Alpha, no bando espera 1895, seu 3524, grato, uma boa tarde. Controle, o 3257, pode fazer um desvio à direita, proa 225, aproximadamente 20 milhas, devido à formação? Só livre de desvio, tem um 32 no pé. Tem uma camada de fumos aqui, vem no nível do campo de visão. Oi, Salvador, boa tarde, é 35241, está próximo ao ponto de espera da 10, está pronto. 35241, até o ponto de espera da 10. É 0, boa tarde, acionando identificação, chegada Mari, lista para o nível 050. 050, Mari, como fica o procedimento? 7, voo 1960, será autorizado a final do ILS Whisky. Certo. E 5241, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Alinhe e manter 1-0, 5241. M314, Solas 34, libera a direita, chame só ali 1-2-1-2-1-9. Na direita 209, graça, né? 304. E 5241, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 1-9-0-0-0-7-9. Livre decolagem pro 4-9. Portão 3. Alfa Juliette, portão 3, é o 6304. Tá aprovando pelo da 3297. 3297, está autorizado ao final do ILS X-Ray, desce para 2000 pés, informe no localizador. Para 2000, reportar no localizador, está 3297. Controle, Guardião 02. Prossiga, Guardião 02. Pela estrada do Coco, de retorno para Salvador, afastado 3.3 milhas. Chama da torre, Salvador, frequência 1895, tema o pose, Guardião 02. 1895, grato. Puxando o controle, 1-2-0-2-1-8, vamos voar. 208, grato. 3217, também está autorizado para o de Duna. Graças, se possível, ele prefere uma terceira e depois de Duna, o 3217. Certo. Certo. Controle Salvador, boa tarde, é o Trip 5241. Trip 5241, boa tarde, contato radar, vou para o nível 200, sai da hora. 200, abre, Trip 5241. Lima Kilo X-Ray, atento para o tráfego do Kilo Quebec Serra, ingressando agora no corredor Caixa Prego, mantendo 1-1510. Frequência livre para a coordenação, tem um voo Lima Kilo X-Ray. O 02 confirmou a intenção de pouso no Graia? Afirmo. Gente avistado, livre pouso no Graia, vento 150 graus 08 nós, atente a homens trabalhando no Pátio 4. Gente, de homens trabalhando no Pátio 4, direto Pátio Graia, Guardião 02. Controle é o Trip 5241, não autorizaria vai direto elétrica? Autorizado elétrica, Trip 5241. Elétrica, patrona. 02, sala 339, frequência livre. Salvador, boa tarde, Altan 3, informação que é informação Quebec. 3155, Salvador Guarulhos, 340, nível autorizado, via Upper Zulu 44, decolada 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda e Dev, 1208, controle, acione 5172. Afirmativo, autorizado 340 para Guarulhos, via Amplesulu 44, decola 10, curva direita, Israel, Leida, Deve, saída, o controle é 12018, transponda 5174, ban 3175. Transponda 715572, questão, 5172 o transponda. Decola 72, o ban 3175. Pode pro estacionamento. Voltará. Ajuste no 04. Sim, depois canal externo, 3217. Quero ciência, desça para 3 mil pés, ajustado no 04, tente o passo na posição de 2 horas, 20 milhas, rumo oeste, cruzando nível 065 para 200, o Alfa Tango 72. 3000, após etapa, Serra Bito 366. Autorizado. T5241 informa o tráfego na posição de 10 horas no momento, 15 milhas, rumo nordeste, cruzando nível 070 para 3 mil pés, Boeing 737. T5241. Gente, Salvador para Serra Novembro Tango Romeu, T5404. O transponder, decola da 17, primeira curva à esquerda, sai da Momo DCT, 100, nível autorizado, 1208, controle de saída, o Lima aqui do Bravo. Viu à esquerda para evitar informações? Informa para o ideal por quantas milhas? E depois 90, 3217. Informa para o ideal? A pro ideal seria 265 por 40 milhas, senhora. Aguarde. Para assinamento de táxi, chame a torre em 1895. Cinco, dois, quatro, um, após o desvio, atrasado para hoje, conquista. que após o desvio vai voar com a pista 352 para cá. Positivo, mantenha os corredores após parida e rotatória. Missionário 6321, no posição 7, puxa acionamento. 321, o CES está livre em pós-taxi. Livre de manobra para ataque, missionário 6321. 5546, boa tarde, Oceano Identificação, autorizado a chegada MAN, desça e mantenha o 050. Negativo, mantenha a pista da chegada, o 35446. PHG, da rota proposta, que a partir do 00 dessa hora agora, eu posso utilizar a Persulo 10 até Bride, depois a Persulo 16 até o Bravo Teu Zulu, Trive e Posto. Tem como fazer com o Armo já com essa rota autorizada? Sim, gente, vamos coordenar com o centro, aguarde instante, 3155, mantém a escuta. Tá bom, muito obrigado. Solo TAN 3217, agora na Alfa, na sua escuta. 3217, Alfa, Repórter Anjo da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, 3217. Você está pronto para prover para o lançamento? Sente, autorizado. Ele vai reportar para a vizinha. Cruz 41, no seu distrito, para 180. 180-352-4-0. Pode ser até o final, senhora. 180. Eu vou no Vitória da Conquista. Gente. Salvador, boa tarde. Azul Alfa Yankee Quebec. Azul Alfa Yankee Quebec, pro Ciro. Boa tarde, senhora. Alfa Yankee Quebec está no pátio principal, posição 8. Solicita reboque para o pátio 3, posição 03. Bem, escuta e aguarde. Alfa Yankee Quebec. 960, desce para 2.000 pés, autorizado o procedimento, correção, desce para 2.500 pés, autorizado o procedimento, chame torre em 191895, bom pouso. Bom, obrigado. Antes da Juliette, TAN 3217. 3217, ingresso na Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, 3217. Só daqui que eu reporte cruzando 2.500 pés. Oi, Salvador. 1960, gol. Olha o ingresso de baixar através da TAN. 1960, boa tarde, livre pouso, pistola 0, vento 150 graus 08 nós. Só confirma o vento? 150 graus 07 nós. Já livre pouso, gol 960. 5241, não chama agora o centro Recife, em 128.8, alternando 126.0. Vai chamar Recife 2228.260, 5241, uma boa tarde. Boa tarde, bom serviço. Cadê que quilo, sequência livre? 5627 para pushback, acionamento. Dirigido 627, fica livre e pós-taxi. Voltará. Já do Prodan rotatória, pode conduzir com o campo, quilo Quebec Serra. Para ataque, com 137 a bordo, alterna João Pessoa, autonomia 03 horas, 54 minutos. 966, mantenha escuta e aguarde para o táxi. 966. Mantenha escuta, 966. Fala, Chanel 6321 para o táxi, temos 131, 3 horas, Goiânia. Cruzado táxi, via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chame Torre, 11895, QNH 10, 14, boa viagem. PMN 14, em frente, Índia Alfa, ponto de espera 2895, 6211, 966, segura a nave da Avianca, via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, Torre, 11895, QNH 10, 14, boa viagem. 10, 14, Índia Alfa, ponto de espera, Torre, 11895. Uno 960, sala 51, libere direita, chame o solo 12219. Direita, solo 12919, boa. Lança na Correio Salvador em 118.95, uma pousa. Graças, vou te levar aqui. Você também. Até o quilo Quebec Serra. Sapatango, quilo Quebec Serra. Autorizado, final da 17, ajuste na 014. Alfa, Alfa, até a Juliette. Gol 9-0. 3155, na chuta? 27 para o 0340, alterna Salvador.